andrecedesmoral.com.br. Ailton Vilar, o garoto dos teclados. Alô, meu parceiro, meu amigo Roda, Autopeças Aliança, Mendonça Distribuidora, alô, Cleitinho, Pointe da Vaqueira, Fio de Fera, alô, Alex, Notícia de Dores, tamo junto, meu parceiro. Eu não tenho carro bom, moro num cantinho alugado, é só uma sala e o quarto, mas tem amor pra todo lado. E não vou te prometer dar um carrão, que a gente vai morar numa mansão. Vai não, o mundo eu não vou te oferecer, mas um love gostosinho eu sei fazer. E neném, vamos fazer neném. E neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. E neném, vamos fazer neném. E neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. O meu parceiro Sérgio Propaganda, alô Valdinei, Serralheiro, tamo junto. Grupo Simone, família sem frescura, cocinha sem frescura, tamo junto, bora. Não tenho carro bom e moro num cantinho alugado, é só uma sala e um quarto, mas tem amor pra todo lado. E não vou te prometer dar um carrão, vou não. E a gente vai morar numa mansão, mas não, o mundo eu não vou te oferecer, mas um love gostosinho eu sei fazer. E neném, vamos fazer neném. E neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. E neném, vamos fazer neném. E neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. E neném, vamos fazer neném. E neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. E neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Quer conhecer o meu cafofo? Cê vai querer voltar de novo. André Cedês, o moral de Ibicoara.